continuam a investir num processo que não dá confiança às pessoas. Sobretudo, e isso tem que se dizer, por parte de quem está no poder. Mas mesmo assim, eu, como mais velho, disse, tudo deve ser feito para que no dia depois nós continuemos com a paz que pelo menos temos hoje. Agora, o que é preciso é que aceleremos outros processos pacíficos para invertermos a situação. Neste momento o país está num plano inclinado, que só beneficia a uns, aqueles que estão no poder, sobretudo em torno do senhor Presidente da República, o atual, e cria problemas para as outras ansiedades. E assim sendo, todas as futuras eleições, se assim continuarmos, todos os outros eventos importantes no país nunca serão pacíficos, criarão sempre ansiedade. Na sua opinião, quais são as premissas que considera fundamental para que, então, o povo angolano conserve a paz no período pós-eleitoral? Primeiro, preservar a paz atual. É uma paz que alguns chamam paz podre, eu não chamo assim, mas é uma paz cujos pilares não são seguros, porque há problemas preocupantes em relação ao respeito dos direitos humanos. Há, se estamos a falar agora em eleições, há esse desfasamento escandaloso na comunicação social, como as partes participantes no pleito estão a ser tratadas. Há um jornal público que, se fosse em qualquer outro país, devia estar no tribunal. Por exemplo, o Jornal da Angola, com aquela rubrica aí no fim da primeira ou da segunda página, terceira página, aquela rubrica e os editoriais não podem ser. Um jornal ainda mais público tem que ser isento, tem que retratar, como diz o Siona, o jornalista, o seu trabalho é retratar as questões com objetividade, mesmo que se fosse um jornal privado. Mas aqui eu não posso deixar de repetir, isso não é ser chato, que até a maioria esmagadora dos jornais privados foram comprados pela família que está hoje no poder. Eu agora falaria de outros aspectos, a distribuição da riqueza, etc. Mas não falo. Estamos circunscritos no tempo. Eu repito, a situação da comunicação social, como se acompanha por pressão sobre jornalistas, eu sei. Não é porque os jornalistas são maus, querem fazer aquilo, mas os jornalistas são pressionados, não é? Há essa situação que é vergonhosa, que envergonha os jornalistas também, assim como os meus colegas juristas hoje estão também perante uma situação de vergonha, porque no Tribunal Supremo, no Tribunal Constitucional, são obrigados quase a aplicar acórdãos cujos projetos foram elaborados na Presidência da República. Também, como eu disse, no tempo colonial, eu não era português, mas tinha o bilhete português porque não tinha outra alternativa. Eu garanto que muitos dos meus colegas têm esse procedimento com, digamos, sentenças e acórdãos completamente injustos sobre as pessoas e sobre os factos, porque há um poder que os obriga a fazer isso de forma irresistível. Algo que nem acontecia, vocês são mais novos, nem sequer no Partido Único isso acontecia. Aliás, o Partido Único tinha uma coisa coerente, é que aquilo que se fazia estava na Constituição. Hoje temos uma Constituição a dizer uma coisa e o regime do senhor Presidente a mandar a fazer outras coisas, mas na vista de todos, é que não há sequer como vermos pelo menos algum fingimento. Não, é tudo claro. É clara a forma como o CNE está a ser pressionado e está a incumprir as leis. Não é só o Samacoa que o diz todo e nós estamos a ver isso. E muitos elementos do MPLA estão a ver isso, falam comigo, só que há um ambiente que não permite que todas as pessoas falem como eu. Teremos eleições no dia 31 de agosto. Uma mensagem para o povo angolano. É mensagem de paz, independentemente do plano inclinado em que se fazem estas eleições, a paz é sempre a matéria número um. E eu tenho escrito e continuarei a escrever. Agora, até aqui, se calhar escrevi em ideias muito gerais, algumas pessoas não entenderam. A partir de uma altura, eu vou ser mais concreto para detalhar quais são as armas pacíficas que nós temos para inverter o regime atual. Porque alguns não gostam de ouvir isso. Mas o problema de hoje não é problema... É também o problema da água, é também o problema da luz, é também o problema das discrepâncias. Mas é fundamental o problema do regime. Nós não temos um verdadeiro regime democrático, não temos. Temos nas palavras, temos em algumas partes da Constituição, mas na prática não temos. E aquilo que mais importa é a prática, não é o que se escreve. As constituições do mundo democrático são todas semelhantes. Obrigado.